um sonho, eu preferia acordar no momento em que a bala caminha pra me acertar. Parecia um filme, por um instante tudo para. E eu viajando no caminho daquela bala. Naquela hora tive certeza que seria o meu fim. E sinceramente eu não queria isso pra mim. Eu vivendo numa bolsa cheia de dinheiro e curtição. Mas esse é o fim pra quem teve que ser ladrão. Quando entrei no mundo do crime, nem escolha eu tive. Pode discordar, mas só entende quem vive. É triste viver em meio à dificuldade. Um moleque vira homem com poucos anos de idade. E pra bolar peão e até estudar, são substituídos pelo ato de roubar. O filme continua passando na minha mente. Veio mais lembranças de quando eles carregavam os pets. Sem pena, sem dó, sem saber quem ia chorar. Por mais uma vítima que eu acabava de matar. Perdi meus sentimentos, o coração petrificou. Não sabia o que era piedade, muito menos o amor. Além de tudo isso, ganhei um monte de inimigos. E quando eu mais precisava, cadê os meus amigos? Esse é sempre a solução, pelo contrário, foi problema. Eu queria uma vida boa e ele me deu um par de algema. O crime me deu tudo, tudo que precisei. Depois tomou de volta e na cadeia eu mofei. Livre novamente, podia mudar minha vida. Mas do crime, essa não era a despedida. O costume na balada me deixava desatordoado. E eu só relaxava, depois de tá chapado. Era só assim que eu me sentia bem. Sem ao menos perceber que era meu próprio refém. As drogas me corroeram, mal conseguia pensar. E pra manter o vício só me restava roubar. Matar, sequestrar, no erro continuar. Engraçado com arrependimento só aparece no final. Depois de tanto tempo só praticando o mal. Na moral agora é tarde, nada que eu faça vai mudar. O caminho dessa bala que tá vindo me acertar. Mas irei pedir perdão a quem por nós morreu. Que há muito tempo atrás por nossos pecados sofreu. O amor verdadeiro que dentro de mim não existe. E as minhas ações deixam o paraíso triste. O sonho era tão louco que eu estava desamado. Parece que era meu dia, eu estava derrotado. Aquela bala me acertasse, realmente eu merecia. Mas por incrível que pareça, não era o meu dia. Aquela maldita bala prestes a me atingir. Foi quando abri os olhos e atordoado sorri. Um sorriso da alegria pra reagir, já era tarde. Talvez da próxima vez meu seja um sonho se verdade. Vivemos na dificuldade e passamos o tempo inteiro. A vida é feita de show, mas é real o pesadelo. Vivemos na dificuldade e passamos o tempo inteiro. A vida é feita de show, mas é real o pesadelo. Vivemos na dificuldade e passamos o tempo inteiro. A vida é feita de show, mas é real o pesadelo.